Agora o novo endereço, Rua Álvaro Augusto 631, de 9, próximo a 30 de ano de arte, em Serrinha. Aqui você encontra ortopedista, ortopedista, pediatra, clínico geral, pediatra, hospital neurologista, angiologista, neurologista, dentista, sistema de genética, eletromiografia, AIC, ultrassonografia, eletrocardiograma, injeção de tireoide humana, metástase, estão de novo especial, nossa clínica super, atendimento em psicologia, nutrição, fisioterapia, RCG, urinária linfática, acupuntura, massoterapia e pilates. Visite nossa clínica super, agora endereço novo, mas não tem moderna para melhor se atender. Em Álvaro Augusto, com 5,39 bases em arte, próxima a 20 de uma de arte. Telefone interessante, a gente informação pelo 75-3261-9191 ou 3261-5005. Avisos e economia. A farmácia Alexandre atende a todos que a campanha continua. Fase 3 e F4 em muitos medicamentos. Remédios da linha de uso contínuo. Além de conceder descontos impressionantes. Tudo de 30% a 60% de desconto. O programa aqui tem farmácia popular. Você pode adquirir os remédios de graça. Traga sua receita e confira. Cobrimos qualquer orçamento. Farmácia Refém. Fone 3261-1598. Aqui você pode confiar. Serrinho está sorrindo. Agora tem novidade. Chegou a Vênus Sorriso. O seu sorriso é o nosso cartão de visita. E eu quero saber, como é você? A Vênus Sorriso chegou para renovar e deixar o seu mais bonito saudade. Não tem receita de fazer uma avaliação na Vênus Sorriso. Se você quiser me colocar em parede, então vai lá. De foto, de implante, vai lá. Obviamente, a gente vai lá. Então, chega mais na Vênus Sorriso. Você encontra todo tipo de tratamento odontológico e um fácil jeitinho para encarar seu nome de todo o céu, transformando mais de 2 milhões de serviços em orelha. E o próximo pode ser o Venha para o maior centro odontológico do Brasil, com mais de 40 anos de tradição, agora em Campinas, na Rua Jânio Carvalho, 153, com telefone 3216-1516. Venha servir a gente. Supermercado Bom de Preço, líderes alimentícios em geral, temos melhores preços da cidade. Economize dinheiro com preço no supermercado Bom de Preço, na esquina da farmácia do Foi. E tem supermercado Bom de Preço, ao lado da Veja Rosa, e na cidade nova, a cidade do Açúcar. Supermercado Bom de Preço, em breve, a gente vai fazer crescendo com você. Na Cobre, você encontra uma linha de crédito especial para compra de material de construção, financiamento de veículos, linha de crédito para capital de giro, ajudando você a desenvolver sua empresa, comércio e sua propriedade rural. Na Cobre, fazendo seguros em geral, consórcio, cartão de crédito, sistema de boleto para empresas, produtos e serviços de acordo com suas necessidades. Seja sócio correntista da Ascobe. Procure nosso gerente de uma de nossas agências. Ascobe, há quase 30 anos, crescendo com você. Estamos trabalhando para deixar a cidade cada dia mais limpa. Mas isso só é possível com a sua colaboração. Se produz o lixo corretamente, encaixe os plásticos e coloque nos locais certos todos os dias. Não jogue o lixo nas ruas ou em terrenos baldios. São importantes gestos como esse que contribuem para uma cidade limpa, linda e agradável. Contamos com você. Ouro Verde Engenharia, Prefeitura Municipal de Sorrinha. As promoções da rede de frigoríficos Santana em Serrinha não param. Agora as ofertas da semana. Carne de porco, R$ 7,99. Bisteca de porco, R$ 14,99. Carne bovina com osso, R$ 14,99. Carne bovina desossada, R$ 24,99. E pergunta mais para você. Ainda da porta, frigo e congela. Sua carne completamente. Todos os cartões, alimentação, ligado. Ou em cartão de crédito, em até 13 vezes. Trabalhando também com delivery. Contato com o 5992449795. Em Serrinha, na Rua Curicê, número 36, sempre a antiga Coca-Cola. Telefone 75-3221-3628. 75-992-87-2050. Ou 75-982-29-76-66. É fácil. Baixe o aplicativo da Rádio Regional. Aplicativo de hoje no Rádio, Rádio Regional de Serrinha. Rádio Net, Rádio Regional de Serrinha, Instagram, Ferraz do Povo, Facebook, José Ferraz. Você vai ouvir a gente ao vivo. O clube, José Ferraz, é a mesma coisa. Então você baixa aí, viu? Você baixa. Você baixa aí o aplicativo da rádio, seu zap, está falando comigo. Aplicativo Play Store aí no rádio, Rádio Regional de Serrinha. Rádio Médico, Rádio Regional de Serrinha. Instagram, Ferraz e Povo. Facebook, José Ferraz. Para você não ser tão vivo, cara. Não precisa você ficar preocupado com rádio. Não precisa preocupar com rádio. É só com internet. Com internet, você fala de onde você quiser, com quem você quiser. Viu? Isso é moleza de Deus, cara.